Serrote, o moral do Serrolândia. Jairzinho CDs, toca, menino. E algumas mentiras beijarão sua boca. Uma decepção uma atrás da outra. Eu entendo você. Portal do Arrocha. Seu amor tem trauma do passado. E o sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura aí uma plaquinha de atenção. Um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho. Paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura aí uma plaquinha de atenção. Um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Nordeste FM, Vando da 4 Produções, Jotinha Brilhante, toca, menino.